9:30 São Luís, ingressa em ideal, se me chama pronto no ponto de espera. Ideal, mas não posso dar o que é. Mike, hotel Eco, prossiga. Mike, hotel Eco, prossiga. Autorização de reboque, ponte 14 até a... posição 14 até a ponte 7. 7, mantendo escuta aguarda, Mike, hotel Eco. Mike, hotel Eco está autorizado até o Finger 07, após a Zena. Mike, hotel Eco. Segue via Alfa Juliette 05. Águia 10, Zanta de 1, 0 graus, com 7 nós, 5307. Trip decolou Salvador, bom dia, é o WebJet Luiz e Juliette Carlos. prossiga. Luiz e Juliette Charles solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 1. Está autorizado até a saída do pátio 3 e aponta para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Luiz e Juliette Charles. Já se encontra pronto para ingresso no pátio principal. Está autorizado, tá, o 01, reporte ao tempo. Prosseguindo, reportará. Luiz Juliette Carlos. do Webjet Leste Charlie, reportando o pleno do reboque para o box número 1 do Pátio Principal. Gente, até a próxima. Obrigado, irmão.